this. Saudações, robôs mutantes e feiticeiros albinos. A Biblioteca Omniverso volta com um grande clássico da espada e feitiçaria. O livro número 1 de Elric de Melniboné, denominado A Traição ao Imperador, que já saiu aqui no Brasil, já saiu em Portugal. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. E ao meu lado, para discutir esse clássico, está ele, o melhor conjurador de demônios do mundo, Jameson Tios. Presente. E ao seu lado, aquele primo meio desconfiado, Reginaldo. Icon! É o Igor. Oi, meu primo. Bom, então, como sempre, sem mais delongas, Jameson, explica aí quem é Michael Moorcock. Michael Moorcock é um jovem inglês e ele começou a trabalhar em um fanzine muito cedo. E esse fanzine, ele apresentava material de ficção científica e fantasia. E dentro desse contexto, ele assumiu dentro desse fanzine, que era uma produção assim semi-profissional, ele assumiu funções gerenciais, né? Ele era editor desse fanzine. Ele também começou a produzir muito cedo. E o material do Elric, ele é um material que ele começou a produzir quando ele tinha 22 anos, o Moorcock, que ainda está vivo, ele está prestes a fazer 90 anos. E o Moorcock, ele colaborou conosco, além de uma série de contextos, de coisas interessantes que a gente vai discutir durante o episódio. Eu queria dizer que a gente usa pelo menos uma palavra que foi ele que, se não criou, foi ele que tocou a utilização mais comum, tanto que é o nome do site agrega os trabalhos dele, que é multiverso. A palavra multiverso, com a aplicação que a gente usa comumente há vários anos, pelo menos desde a década de 70, ela foi criada e colocada em uso pelo Michael Moorcock, que ele utilizou dentro de um contexto maior, que foi a criação do Campeão Eterno. E uma das personas do Campeão Eterno é o famoso Elric de Melniboné, que é o personagem mais famoso. Apesar de a gente centrar muito em Elric e no Campeão Eterno, a produção do Moorcock é muito maior que isso. Ele tem mais de 60 livros publicados, e com publicações até recentes, certo? Até agora, 2-3 anos atrás, ele continuava escrevendo romances, e o universo dele é muito rico. Só que ele vira e mexe, ele volta lá, cria mais uma camada de personalidade dentro do Campeão Eterno. Reginaldo, eu deixo para você responder uma pergunta que eu sempre me fiz, mas nunca entendi mesmo. Eu queria que você comentasse o que é o termo espada e feitiçaria, e aproveita aí e comente a relação desse termo com o próprio Moorcock. Então, cara, é assim, o Moorcock, ele é um nerdão, né, meu? Sempre foi, gostava de pesquisar, gostava de... envolvido com ficção, né, com escrita fantástica, assim, né? E numa dessas, assim, não tem nada oficial, né? Eu, pelo menos, não achei nada oficial disso, mas dizem que ele mandou para um fanzine reunir todos os trabalhos do Howard, né? O criador do Conan, dentro desse termo, que é espada e feitiçaria, que sintetiza bem mesmo o trabalho do Robert E. Howard, né? Que é, tem a espada, né? Tem a parte do bárbaro, a parte da, vamos dizer assim, daquele combate primitivo, né? Com a feitiçaria, que era, vamos dizer assim, o grande antagonista do Conan sempre, né? Onde ele sempre se pegava, né? Então, eu acho legal, claro, isso de forma muito simples, como o Moorcock fez, ele acabou quase sintetizando um estilo que já existia, né? Mas da forma como ele falou, ele colocou tudo num guarda-chuva, né? Então, vamos dizer assim, o que ele faz com o Elric, né? É exatamente isso, é espada e feitiçaria, né? Mais ainda, porque aí o protagonista tem as duas funções, né? Ele é um espadachim, né? E ele também é um feiticeiro, né? Mas tem outros também, né? Eu, de certa forma, eu colocaria até mesmo Tolkien nesse guarda-chuva aí, né? Embora o estilo dele seja totalmente diferente aí dos dois, né? O que eu acho mais engraçado, principalmente quem lê quadrinhos assim, é notar como que o Moorcock foi assim, inspirador, como ele é referência para muitos autores. Você vê o Alan Moore falar dele, você vê o Grant Morrison, então nem se fala, cara, né? O Grant Morrison tem até uma tretinha, assim, uma briga por conta do Jerry Cornelius, né, que ele inseriu Invisíveis como uma homenagem, e parece que o Moorcock não gostou muito, não, né? E o próprio Gaiman também é fascinado pelo, principalmente, né, uma coisa bem inglesa, acho que no Brasil não teve nenhuma tradução do personagem de Jerry Cornelius, né, que é um espião, né, interdimensional, e então isso daí não veio ainda para o Brasil, mas na Inglaterra ele é um personagem muito popular e serviu de inspiração. Ó, falei aí três grandes nomes já, né? Na Garagem Hermética do Moebius também ele fala de Jerry Cornelius, né? Então você vê assim que o Moorcock ele é muito inspirador para uma geração que hoje a gente está lendo, né? Então eu acho ele assim seminal, assim, importantíssimo, cara, né, pra literatura e pra literatura que a gente tem interesse, principalmente, né, o termo espada e feitiçaria, ele agora tá inserido na sociedade, você vê ele em outras áreas, por exemplo, em jogos de tabuleiro tem essa, vamos dizer assim, esse estilo, né, você vê em RPG, você vê em jogos, você vê em tudo quanto é lugar, esse termo, e ele sintetiza muito bem isso, né. É interessante você falar aí dessa confluência que é o Moorcock, e a gente lembrar que durante um momentozinho ali no iniciozinho dos anos 2000, ele teve em colaboração com a DC Comics. Ele fez duas histórias para o Tom Strong, do parça Alan Moore, né? Ele colaborou com um selo Helix, um selo finado, onde a série que a gente conhece, que teve maior projeção e começou lá, foi Transmetropolitan, mas ele fez uma série chamada Multiverse, e ele fez uma graphic novel em quatro partes, chamada Making of a Elric, Making of a Sorcerer, com arte do Watt Simonson, que é que ela passa antes desse conto, na verdade é uma história que se passa antes desse conto, que a gente vai comentar agora, mas ela foi feita em 2005, 2006. É, não sabia nada disso não, mas é bem legal, ele é muito influente, cara, muito, muito. Nos quadrinhos tem várias interpretações do Elric, né? Mas eu vejo, assim, na literatura mesmo, assim, ele muito forte, assim, muito autor. Tem reverência pelo trabalho do Moorcock e não é para menos, porque é realmente muito bom, cara. Muito bom mesmo. Bom, você deve estar aí se perguntando, que diabo é isso? Talvez já tenha ouvido falar em algum momento, né? Infelizmente saiu pouquíssima coisa dessa saga aqui no Brasil. Provavelmente deve ter mais gibi do que os livros, né, por incrível que pareça. Então vamos tentar me convencer agora da qualidade desse trabalho, né? Então aqui nesse primeiro livrinho, que é bem curtinho, né, tem 150, 160 páginas, chamado, como eu falei, A Traição ao Imperador, ele conta a origem do Elric, que é nada mais nada menos que o 428º imperador de um reino decadente, né, chamado Melniboné. Aqui tem uma sacada muito boa do Moorcock, porque Melniboné é como se fosse aqueles continentes antigos que a gente vê em outros livros de espada e feitiçaria. Por exemplo, pegue o que estava muito na moda agora, o Game of Thrones, né, Ele conta ali a história de Westeros, então ele tá falando de Westeros, tá falando de Essos, sabe? Aquele continente longínquo, mais antigo, com os reinos mais antigos e decadentes. Então isso é meio de boné. Então você pegar os reinos novos, tá contando do reino antigo já. E aí esse povo que vive, né, os Melnibonianos, eles são um povo bem elegante, muito bonito, né? Eles têm eles seriam uma espécie de elfos, né? Algo mais ou menos assim, só que eles são muito cruéis e não tem sentimento nenhum. É um bando de escroto, desgraçado, que não dá mínima pra ninguém fora do reino deles. E aí surge o Elric, que é o mais novo imperador, e ele é meio que o diferentão da jogada, né? Ele tem uma sensibilidade mais moderna, ele é um albino, né? Ele já tem esse traço diferenciado dos demais. Ele é muito frágil, né? Ele tem uns problemas de saúde muito grandes, ele tem que viver tomando umas poções mágicas para não desmaiar, para não cair por aí. Então ele já nasce com esse problema. Então não é aquele herói fuderosão, né? Já é um cara doente de nascimento. Então, para mim, essas duas questões já mostram muito bem, né? Em vez de você contar o reino novo, que tá crescendo e existe uma coisa distante, você conta do antigo e pega um imperador, né? Um protagonista que não é aquele cara super forte, né? Aquele cara muito, muito fortão. E aí na literatura fantástica, né, ele tá bem acostumado justamente com esse herói fortão, né, feiticeiro malvado, salvando a moça em defesa, né? Só que era o que aqui, né, ele é um lascado doente, né, que pratica feitiçaria e mata todo mundo, inclusive a própria namorada. Os caras, na verdade, não estão nem aí pra ninguém, exceto pra eles mesmos. Então, o Elric, quando chega com esse negócio de querer ser o diferentão, querer mudar as coisas e querer ser um outro imperador, porque por ser muito doente, ele passou muito tempo na biblioteca, né? Lendo as coisas da biblioteca lá real. Então ele é basicamente um nerd. E aí ele quer fazer umas coisas diferentonas. E aí uma parte da realeza, lógico, vai, dando nome ao título, pra querer tirá-lo do poder, né? Então a história de Elric é bem trágica, né? Ele destrói e mata quase todo mundo que ele ama, né? Ele tenta resistir a esses ímpetos destrutivo da espada dele, vamos falar um pouquinho mais à frente, né? E termina, no fim das contas, quando ele consegue a espada, termina meio que sendo um escravo dela, né? Mas nesse primeiro livro é mais uma coisa, uma origem dele, né? Como ele vai conseguir essa espada tão famosa, a Stormbringer. Então, Jamerson, o que é que você mais gostou da história, já que você, de nós três, é o que mais curte essa saga? Eu gosto muito da história e eu já conhecia o trabalho do Moorcock, mas assim, depois da empolação que é os dois últimos livros de Game of Thrones, enquanto os três primeiros, os diálogos são muito bons, tudo é muito bem pensado, o quarto livro, que foi dividido em dois, ele ficou muito arrastado para mim. Então, assim, o Moorcock, ele vem e traz uma ação rápida. Ele consegue criar um cenário que te convence e consegue fazer ações rápidas. A história dele é simples, mas não é simplória. Você vai se envolvendo e você vai entendendo qual é o papel dele numa guerra milenar entre caos e ordem, as tentativas dele de tentar afastar o caos, enquanto o universo dele está se fazendo e ele está fugindo das responsabilidades. Porque ao longo disso, né, por exemplo, ele é o imperador de Melniboné. Aí ele tem um contato com os reinos jovens, os reinos bárbaros, e isso fascina ele. Ele começa a falar, poxa, distante daqui tem vida, vida inteligente, que é aquela coisa do umbigo do europeu, né? Olha, tem gente nos outros lugares, tem alguma cultura, eu vou lá trocar umas ideias com eles. E isso não deixa de ser um reflexo da própria civilização europeia, né? E isso tudo me fascinou. Eu vou dizer para você que, às vezes, quando a gente vai discutir a história de Elric de modo geral, a gente passa a ideia de que é muito simplória, e não é. É uma coisa bem contada, mas você sabe com antecedência, 2, 3, 4 passos antes, a bagaceira que vai rolar, porque só dá merda. Quem tá com ele só vai se fuder. Na verdade, só tem umzinho que resiste até o final. Que é, assim, quando eu falo final, é praticamente o último capítulo do último livro da saga dele, certo? Mas mesmo assim, ainda se dá mal. E aí você consegue ver, mas você acha divertido. E tendo em vista o que aconteceu com o Érico, você fica pensando, poxa, e se essas coisas fossem diferentes? E aí você vai tendo os umbres do campeão eterno, que eu lembrei agora que tem um que é o Rei Arthur. O Rei Arthur é mais um personagem rei de algum lugar com uma espada mística que vai também impor uma ordem. Reginaldo, aproveita aí a deixa do Jameson e explica o que diabo é o campeão eterno. Isso daí, assim, nesse primeiro livro, ele nem aparece. A gente tá falando tanto porque é um tema que permeia toda a obra do Moorcock, né? É como se fosse um macro plot, né? Que, vamos dizer assim, que liga todo o material que ele já escreveu, né? Ele disse que o Campeão Eterno é uma faceta de um herói que percorre o multiverso, e eles são como se fossem reencarnações ou releituras, né? Que nem o Jamerson falou do Rei Arthur, ele seria, por exemplo, uma versão do Campeão Eterno durante um período, assim como o Elric é nesse período aí, que é um passado longínquo da Terra. Eu não sei se o mundo dele é um passado nosso ou se é uma dimensão, uma outra realidade, sabia? É uma outra realidade. É, né? Então, assim, e tem, por exemplo, esse Jerry Cornelius que a gente fala, ele sim é onde ele explora melhor essa noção do multiverso e do campeão eterno, porque o Jerry Cornelius é, em essência, esse campeão eterno, e ele acaba encontrando versões análogas a ele, assim, com variações no nome, né, como se fossem anagramas desse nome Jerry Cornelius, que por acaso também é JC, né, que seria Jesus Cristo também. Então você vê até onde o Moorcock queria levar isso daí, né? É uma figura idealizada do herói das histórias, assim. Então eu acho bem divertido isso, né? Eu acho que na essência, assim, eu já vou também dar minha opinião do livro, é que eu acho divertidíssimo ler, cara, os livros do Moorcock, porque ele vai direto ao ponto, ele escreve muito bem, assim, ele não enrola, né, e a trama dele é muito boa, assim, eu acho fascinante do jeito que ele descreve, né, meu Nibonê, né, assim, a sociedade, né, eu acho muito legal. A gente, você falou com, por exemplo, Valíria ou Essos, né, dos livros do Martin, mas você também poderia falar, por exemplo, a Hiperbórea do Conan, né, ou então Atlântida, por exemplo, alguma coisa assim, né, só que com dragões, com gente ruim, mesquinha, né, é uma sociedade naturalmente decadente, né, e o engraçado que, assim, o pária dessa sociedade é o cara que tem sentimentos, é evoluído, né? Mas não deixa de ser merdeiro, né? Porque, em essência, o Elric, onde ele põe a mão, ele faz cagada, né? Ele até tem uma certa percepção, mas no fim desse livro mesmo, que ele tá envolvido num jogo maior, né? E até tenta se equilibrar nisso, não tenta ser só um joguete, mas é difícil, assim, né? Não é fácil, porque as forças que ele tá trabalhando são muito superiores, né? No próprio livro você vê deuses, entidades, né, elementais, criaturas, assim, que são bem legais e parecem ser os manipuladores dessa história. É interessante você falar essa questão de versões dele, porque um dos primeiros materiais que eu tive contato foi aquela série publicada no Brasil pela editora Abril Jovem, chamada Os Navegantes dos Mares do Destino, e nessa série quatro versões do Elric se encontram para cumprir uma missão. Então, assim, basicamente, não foi o meu primeiro contato, porque eu já tinha um contato anterior, né? Eu li a participação dele em Conan o Bárbaro que o Barry Windsor Smith, o desenhista da edição, ele pede desculpas pelo visual que ele colocou em Elric. Ele sempre fala, quando faz citar a história, ele sempre fala. Mas essa história, eu tive contato e logo eu descobri que a Globo tinha publicado uns 2 ou 3 anos antes uma graphic novel que foi publicada pela Marvel. Os Navegantes do Mar do Destino foi, inclusive, o segundo livro dessa série da Generale que a gente está comentando agora, o primeiro livro aqui. E eu acho uma história também fenomenal. Tem um outro elemento do que o Reginaldo falou aí, que eu também gostei muito, assim, é um livro, como eu falei, né? Um livro tem 150, 160 páginas. Ele não fica perdendo tempo, por exemplo, escrevendo o que o cara tá comendo. Ele não fica, tem uma festa, mas ele não fica, sabe, passa 6 páginas descrevendo a festa. Isso não quer dizer que ele não seja um autor descritivo, mas ele é muito mais enxuto e vai muito mais no que interessa, sabe? É uma coisa muito mais interessante, sabe? Ainda que você tenha uma plena visão do que é Mjolnir, do que ele, por exemplo, tem para chegar na cidade, né? Como toda cidade, esses reinos de espada e feitiçaria, tem um porto, né? Então, para chegar nesse porto, tem um labirinto, assim, que é um negócio infernal para você chegar na cidade. É impossível você chegar na cidade, sabe? É impossível ter um ataque, porque tem dentro do rio tem uma porra de um labirinto que só ele sabe como passar por esse labirinto. Nem todo mundo sabe o caminho todo, é por pedaço. Ele, sabe, ele descreve muito bem, você consegue ter uma visão muito clara, isso só no primeiro livro, você consegue ter uma visão muito clara do que é esse reino e do que são os personagens, sabe? Uma coisa muito chuta, mas muito, muito direta. E aí, o Elric, por ser esse cara mais diferentão, né, em relação ao seu próprio povo, você percebe que ele tá muito perdido, sabe? Então você começa a pensar se não vale realmente a pena considerar essa traição ao imperador, né? Porque, cara, ele faz muita merda, ele continua fazendo muita merda mais à frente, ele tá sempre, sabe, ele não é aquele cara que já pronto. O fato dele ser um albino, né, que no caso é um diferenciado do resto da sociedade, e o fato dele ser um cara doente, né, não é só isso que diferencia ele. Ele é realmente um protagonista que tá sendo construído, porque ele é muito perdido, ele toma decisões que você lendo, você consegue falar, mesmo, você é louco, e, assim, e nem pensando na sociedade que ele vive. É pensando na própria decisão mesmo. Então você precisa pensar direitinho o que é esse cara, né? Que vai começar a se mostrar ser quem é quando ele pega a espada dele, né? É Stormbringer, que é possível, eu não sei, eu tenho pouca leitura desse tipo de material, mas possivelmente é um dos instrumentos, né? Uma arma, uma coisa mais sensacional que eu vi na minha vida, a própria espada, sabe? A forma, a relação dele com a espada, a forma como a espada o controla, como ele percebe isso, como ele tenta superar isso, é uma coisa assim fantástica. Tudo isso que o Murcock faz com pouquíssimas palavras, ficando muito claro para você. Então é uma leitura muito rápida, mas muito boa, que ele prende. Cara, eu li assim, não aceitar esse negócio, porque é muito bom você ler, sabe? Você se envolve e você fica querendo mais sobre isso, né? E aí, para já começar a seguir mais pro final, né? A gente já citou aqui por cima, mas não tem como não puxarmos esse assunto, né? O que é que vocês me dizem sobre as semelhanças e diferenças entre o Elric e o Conan, né? Ah, cara, assim, eu acho que do mesmo jeito que a gente falou que o Murcock é inspiração para tantos autores, eu acho que o Robert E. Howard foi para ele, né? Foi para o jovem Murcock. Só que ele fez o seguinte, né? Ele falou assim, deixa eu imaginar tudo que o Conan não é e eu vou fazer um personagem assim, né? Magrelinho, né, doente, faz cagada, que é uma beleza, assim, mas faz muita cagada mesmo, assim, né, e cara, não, sabe, é cheio de compaixão com os inimigos, mas principalmente com o Nêmesis da história, né, ele tem 3 oportunidades de terminar a história, né, se ela já é curtinha, se fosse o Conan personagem principal, ela ia ter 15 páginas, cara, porque o Conan não ia dar essa chance, não ia dar sopa pro azar, cara. Ele ia eliminar o adversário dele, né? Mas, por outro lado, parece que a gente tá criticando, mas eu acho que é esse todo o encanto da história, ele não ser o Conan. Já existe o Conan, não tô criticando, eu adoro ler as histórias do Conan, eu acho que elas têm, assim, uma vivacidade, assim, né, elas são totalmente diferentes das histórias do Elric, né, só que não quer dizer que uma é boa e a outra é ruim, porque esse personagem, o que ele faz, né? Ao mesmo tempo que ele é tão, assim, falho, né? Ele é humano também, né? E ele tem essas deficiências, e você tem razão, ele vai se construindo, a hora que ele pega a espada, né? O nome Stormbringer é maravilhoso, mas eu li em português de Portugal, cara, e é Tormentífera, que eu também adoro esse nome, assim, porque é muito esquisito, né, Tormentífera. A espada do primo dele é Enlutada, então, né, em português de Portugal, isso fica esquisito também, né, mas eu acho demais isso, cara. Né, e o fato dele barganhar com demônios, com elementais, né? Então, nossa, cara, como isso é legal. É o oposto mesmo do Conan. O Conan nunca negociaria com deuses ou demônios, assim, né? Barganharia, né? E eu acho que o Conan, assim que ele descobrisse que ele era um joguete, que ele era uma peça de um jogo maior, ele ia tentar achar um jeito de se livrar, né? E o Eurik, não, o que que ele faz? Ele participa do jogo, talvez, assim, tendo algum controle, que ele acha, né, no começo, pelo menos, desse primeiro livro, ele acha que ele tá conseguindo controlar, e depois você vai vendo que a história é bem diferente, né? Ele nem pensa, né? Ele tá numa situação de o que é que eu vou fazer? Ah, vou conjurar o pior demônio do mundo e vou vender minha alma a ele. Ele não pensa em outra coisa, né? Isso, ele vai lá isso. Pro final. Não, e o que é legal é que, assim, vamos dizer assim, o motivo, né, pra ele fazer isso, que é a mulher que ele ama, né, ela é sequestrada e ele leva 4 meses, cara, pra ir atrás dela. Tá escrito no livro, cara, é 4, imagina só, cara, o Conan nunca seria assim, então é muito legal você ver esses paralelos, né, ao mesmo tempo que o Conan foi referência, o Moorcock quis levar o personagem dele pro ponto oposto, né, e criou um personagem tão cativante quanto, né, cara, porque assim, a hora que ele também pega a espada, todas essas deficiências físicas dele vão embora, porque a espada passa a nutrir ele, só que ela nutre a partir do momento que ele faz a vontade dela, que é matar. Então, pô, cara, é muito legal esse elemento na história, assim. Eu acho demais, cara, eu sou realmente encantado, assim, com o personagem, com a história, cada encarnação que você acha dele, assim, em quadrinhos, olha, é muito legal, cara, muito legal mesmo de ler. Quando a gente vai lendo, né, a história do Eric tem muito de retcon. Em termos de estrutura, o primeiro conto, na verdade, ele acontece 2 ou 3 anos depois desse livro, quando ele já retorna para Meunibonê para tomar posse e enfrentar o primo, certo? Que ele deixa numa situação específica lá no final. Então, o resto tudo há retcons, né? Por exemplo, em alguns livros fica mais claro, por causa da ordem em que eles foram publicados, que ele era usuário de drogas. Dá mais tempo antes dele descobrir a Stormbringer. Né? Então, assim, você vê essa questão da dependência química, você vê uma sutil crítica ali do Moorcock dentro daquilo, e como o Elric não está no controle de nada, ele tenta alguma coisa, ele é basicamente o cara cheio de boas intenções, mas que tudo que ele faz vai dar merda. Certo? Nada que ele faz acontece do jeito que ele planeja, todas as intervenções dele são feitas de maneira de que ao final ele fica devendo um favor que ele não deveria, alguém que está junto com ele acaba perdendo a vida, certo? Então ele é a antítese do herói. Ele não é só o anti-herói, certo? Mas ele é a antítese do herói mesmo. Porque por mais que ele queira fazer as coisas bem feitas, parece que ele não consegue se desvencilhar desse destino trágico, né? Às vezes eu desconfio se ele realmente quer fazer a coisa bem feita, né? Porque tem umas coisas que, pelo amor de Deus. Bom, pra gente fechar então esse Biblioteca Omniversum, Nem vou perguntar a vocês se já leram as continuações, se recomendam. A minha pergunta é, como é que eu faço para ler isso, né? Já que saiu praticamente nada de Elric no Brasil, né? Como eu disse, saiu mais gibi do que livro. É A Traição ao Imperador, da Generale, tem um volume 2, que é Os Navegantes dos Mares do Destino. Esse estava com desconto de 50% no site da Generale, certo? É um livro muito bom. E tem A Espada Diabólica, que foi publicada pela Francisco Alves Editora em 1974. Apesar de ser um livro de 74, não é um livro raro. Você consegue encontrar sempre ali na estante virtual, aquela faixa de 14 a 18 reais, certo? Tranquilamente. Então foram publicados no Brasil 3 livros, né? A Espada Diabólica, de 74, pela Francisco Alves Editora, e agora pela Generale em A Traição ao Imperador e Os Navegantes dos Mares Destinos. Em quadrinhos nós temos uma gráfica Globo, que é A Queda da Cidade dos Sonhos, a versão do Roy Thomas e do P. Craig Russell, do primeiro conto, do conto de estreia de Elric. Depois nós tivemos a minissérie Os Navegantes dos Mares Destinos, traduzia material da First Comics. Quando o Roy Thomas saiu da Marvel, ele foi para DC, produziu material para DC, mas ali no meio dos anos 1980, logo depois da crise, 85, 86, ele foi para First Comics com uma proposta diferente. Lá ele levou todo o material do Moorcock, certo? Ele fez a maior parte, mas o Michael Baron, que é conhecido aí do nosso amigo Reginaldo, também traduziu uma outra. Traduziu não, adaptou uma outra faceta do Campeão Eterno. E além disso, há uma história do Conan em duas partes, que é Conan the Barbarian número 14 e número 15, que foram publicados em Heróis da TV e Super Aventuras Marvel, e anos depois já teve presente aí nas crônicas de Conan o Bárbaro da Mythos, e agora está nesse encadernado que a Panini cobre os olhos da cara para quem se aventurar a comprar. Certo? Basicamente, esse é o material que saiu em português. Outros livros do Moorcock eu já pesquisei, não vi nenhum outro material do Moorcock, nem dos outros Campeões Eternos, nem a série, tem uma série específica chamada O Campeão Eterno, também não foi publicado, nem os livros de ficção mais recente. E lá em Portugal, Reginaldo? Então, cara, eu importei aí pelo menos os 3 primeiros livros da série faz muito tempo, né? Quando ainda dava para fazer isso. Hoje tá muito caro o euro, né? Mas valeu a pena, porque, pô, é legal de ler. É um livro sem firula, as capas são maravilhosas, assim, né? Eles têm até aquelas orelhas maiores que já servem como marcador de página. E esse primeiro, por exemplo, olha que interessante, veio um conto extra do Gaiman falando do Moorcock, né? E quase como se fosse assim um relato biográfico, né? Esse conto, é um conto curtinho do Gaiman, que ele fala uma redação na escola que ele teve que fazer com 12 anos, que era qual personagem da ficção que ele gostaria de encontrar. E ele começou a escrever que ele queria encontrar o Elric, né? E na verdade ele acabou falando que ele queria encontrar o Moorcock para saber qual era o segredo dele ser um bom autor. Aí ele fala, ele cria uma ideia de uma catedral, assim, uma coisa mítica, assim, onde os autores vão buscar as histórias, assim, é bem interessante. O Gaiman também escreve bem demais, né? E mostra toda, vamos dizer assim, toda a devoção que ele tem com esse autor, né? Procurei também, Jamerson, essa espada, como que chama o livro que você falou? A Espada Diabólica. Isso. Esse daí eu procurei, eu acho que eu vou comprar ele, porque é realmente barato. E eu achei também uma série do Moorcock só o primeiro livro, alguma coisa de Marte, ou alguma, sabe, marciana, alguma coisa assim. É, ele tem um personagem marciano, eu acho que é Kane de Marte, um negócio assim. É melhorado, mas lembra o John Carter, né? Sim, foi isso que eu vi, né? Que falaram até que não é uma boa escrita, que é... Ele é citado em A Liga Extraordinária, se você... Sim, exatamente. Tem um capítulo lá que eles estão em Marte, e aí esse personagem é citado lá. Isso, né? E falaram que não é. É muito inspirado em John Carter, assim, então não traz nada a acrescentar, embora eu gostaria de ter, quando puder, eu vou ler também, porque eu acho que o Moorcock tem uma escrita que vale a pena você ir atrás, né? Desses materiais aí que você falou, o Jamerson, o que eu mais gosto, eu estava comentando antes com vocês, é realmente a graphic novel que a Mythos publicou, aquela da série Gold Edition, né? Eu acho aquilo lá maravilhoso, cara. Eu acho aquele trabalho, assim, espetacular. O Moorcock mesmo... Inclusive, eu não citei, né? Quando eu falei, eu acabei saltando essa graphic novel, que é da Glenar, né? A Mythos publicou um 2 em 1, né? E já tem um terceiro, mas a Mythos quer publicar quando houver o quarto, né? Isso. E assim, o Moorcock já falou que a visão... né, dos autores, né, principalmente da arte, é assim, sobrepujou a visão que ele tinha do livro, né, e eu acho maravilhoso, né, o labirinto que o Dão falou, quando eles desenham, cara, aquilo lá parece, né, os navios são, parecem porta-aviões, assim, de gigantescos, né, o trono, o rubi, ele é facetado mesmo, e é uma coisa bruta, assim, né, aquele que você vê na história, aquele, o interrogador lá, real, né, no livro, ele parece uma mistura, ele não tem braços, ele tem patas de aranha, assim, é uma coisa meio cenobita, assim, que, olha, é espetacular, cara, esse trabalho, espetacular mesmo, assim, muito bom, cara, assim, eu acho que agora ele tá caríssimo, se alguém encontrar, né, a Mythos deveria republicar isso, porque é bom demais, cara, muito bom, né, eu acho, ó, pra ser sincero, acho que é a melhor coisa do Eurik que eu já li. Eu desconfio que a Mythos vai republicar quando houver já a segunda parte, né, assim, quando concluir a série, e... A gente sempre fica na expectativa de algum canal de streaming, esses materiais novos, fechar um contrato, né? Há uns 2 ou 3 anos, estava muito próximo de fechar um contrato com o Moorcock para fazer uma série de cinema, mas mingou. A outra coisa que eu lembrei também, cara, é que o Moorcock também é músico, e bom músico, hein, cara? As músicas dele são muito boas, cara, muito. Vale a pena ir atrás também, cara. Bom, então, amigos e amigas, é isso. Eu acho que mais apaixonado que fomos aqui, impossível, né? Infelizmente fica essa falta aí, né, de pouco material, pouco em relação ao que já foi produzido do personagem, isso vai durar dificuldade de se achar ou o preço que você vai encontrar isso daí, mas se der, vá sem medo que o negócio é muito bom mesmo. Então é isso, amigos e amigas, ficamos por aqui com mais uma Biblioteca do Universo e até a próxima. Por mãe Unibone. Does can keep me from your door. Dust can keep me away from your door. My lane is so fine. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.